800 AM. Encontrei minhas fitas demo na gaveta e agora eu vou colocar para tocar. É o Santa Demo na Rádio Universidade. Good morning. Nice to be here. Again. Santa Demo está no ar mais um programa, hoje sábado 16 de agosto de 2014. Eu sou a Laís Batista, estou aqui com meu colega Guilherme. Boa tarde, Laís, boa tarde, ouvintes, boa tarde, Molina, boa tarde, Léo, que está com nós aqui na edição, ali no outro lado do aquário. Como a Laís comentou, hoje dia 16 de agosto, agora 1 hora e 5, 6 minutos, enfim. E a nossa trilha de... Sem muita exatidão, gente, é tudo monológico. Todo mundo pirou que... nessa rádio aqui quando esse programa começou hoje. Não tem como não, né? Nem sobe. Preciso dizer que é made in Japan. Made in Japan foi escolhido hoje porque ele foi gravado no dia 16 de agosto, né? De 72. Isso aí, 15 e 16 de agosto de 72, né? O álbum duplo da banda inglesa de rock, de Purple. Então... foi originalmente lançado em dezembro de 72 no Reino Unido e com lançamento nos Estados Unidos em abril de 73. E se tornou um sucesso, bom, de comercial e de crítica, né? Eu sei, aquela... mas é meio óbvio, merecido o sucesso, que eles não foi nada tipo de surpresa, né? A gente tá falando de Purple, a gente tava comentando agora antes, eu e o Molina ali falando do Honoris Causa, do John Lord, enfim. É de Purple, um dos dinossauros. É isso aí, né? Tem chutando muito. Chutando balde. Literalmente, né? Meu Deus do céu. Bom, então vamos ouvir aí, né, o álbum ao longo do nosso programa de hoje. E a gente vai começar com o nosso primeiro bloco, que é o Profundezas. Rescatarei todos os espíritos do mal e os trarei para a terra das profundezas. De hoje, se não me engano, foi a Carol que fez isso aí, Léo? Foi a Carol? Isso foi a Carol aí. Que fez isso aí. Carol que trouxe. Operation Ivy, a banda do Profundezas de hoje. E já tocou aqui no programa, inclusive, há um tempo atrás, um tempão. E a Operation foi uma banda que não teve tanto tempo de estrada, né? Que ela durou só 2 anos, de 87 a 89. Mas foi uma banda que fez uma coisa muito singular, né? No hardcore punk. E também com um pouco de ska, fazendo parte da cena ska punk no fim dos anos 80 nos Estados Unidos. A banda foi formada em Berkeley, na Califórnia, e o nome vem de um programa de teste americano sobre armas nucleares de 52. Olha que curioso. Chamado Operation Live. A banda era formada por Jesse Michaels nos vocais, Tim Armstrong na guitarra, Matt Freeman no baixo e Dave Mello na bateria. E apesar da banda ter lançado só um álbum, entre eles EP e outras músicas, enfim, seus integrantes Tim e Matt tiveram subsídio para fundar o Rancid, que é uma banda de punk rock já consagrada e que segue tratando do desejo de justiça social desde os tempos da Operation Ivy. Então, que também tocou aqui no programa já. Já né? tocou aqui. Bom, todo mundo conhece, coisa, né? É, Rancid. Bom, apesar de não ter tido muito sucesso assim, na grande mídia, né? Várias bandas já fizeram covers das suas músicas, como o Green Day, o Real Big Fish. E a banda também segue inspirando muitas pessoas que curtem a mistura do punk com o ska, né? Que é uma mistura meio inusitada, diríamos assim, que é bem interessante. Bom, então a gente vai ouvir agora, né, Operation Ivy, que é o do nosso Profundezas. Vamos ouvir Bad Town, depois No Leech, United e Sound System. Toca lá, Molina! I know that I don't know. coming down between my breasts and mine. I don't want no war going down. Everybody loved her. She loved everyone and gave a good return. I Acabamos de ouvir então o Profundezas de hoje, com Operation Live, Sound System, Uniting, No Lead e Bad Town, que foram os sons que a Carol de Davi, nossa colega, nos mandou. Então já também queria mandar um abraço pra Laísa, que falou agora há pouco com a gente. Hoje estreia um quadro novo aqui no programa, né? La Mano de Dios, que ela vai ser nossa correspondente durante esse tempo, então ela tá fazendo intercâmbio lá em Mendoza. Um abração, Laísa. Tu faz muita falta aqui, mas eu tenho certeza que tu vai contribuir muito com o programa de onde tu tá e vai ser muito legal essa experiência para todos nós, assim. Então a gente vai agora pro Garagem, que é um outro bloquinho que tá preparado, então toca a vinheta aí. Abre a garagem que hoje vai pegar fogo! É a garagem do inferno! Nosso garagem de hoje tem duas bandas, eu vou falar um pouquinho sobre a primeira, que é a Interrupters, que é uma banda de ska de Los Angeles. Hoje o nosso programa tá bem ska, né, com um pouquinho de punk e tal. E o álbum debut da banda saiu dia 5 de agosto desse ano, pela Hellcat Records, e contém 11 faixas. A banda conta com Amy Interrupter nos vocais e os três irmãos Binova, que é o Kevin, o Justin e o Jesse. A gente sabe pouco sobre a banda porque ela recém entrou nesse circuito, então... Mas tá aí um exemplo de uma banda que era bem desconhecida e agora vai ser produzida por uma gravadora independente, né? E ela foi fundada, a gravadora, pelo Tim Armstrong, do Rancid, que a gente comentou antes. E o Tim também ajudou na produção do álbum e nas letras das músicas. E antes de serem os Interrupters, eles se apresentavam com a Tim Time Bomb and Friends. Então, essa vai ser uma das bandas que a gente vai ouvir hoje. E eu vou pedir pro meu colega Gui, então, comentar um pouquinho sobre a Downtown, né, Gui? Exatamente, Lais. Eu falei Laísa, né, já... Pode chamar de Laís. Desculpa, Lais. Desculpa, então, Lais. Pode chamar de Lais. Então, exatamente. Eu encontrei o P.O., o Vinícius P.O., que ele é o vocalista da banda. Eu encontrei ele nesses bramas agora, que tá rolando nessa semana de bicho e tudo mais. O cara tava trocando uma ideia, tomando um trago. E aí ele falou, tava com o CD ali... Pô, banda independente aqui de Santa Maria, eu já troquei uma ideia com ele, conversei um pouco mais. Eles já tocaram no Dia do Rock, eles estão fazendo um som autoral bem interessante. A banda é composta pelo P.O., como eu falei com o Vinícius, que eu troquei uma ideia e comprei o EPzinho, o Moroni Pinto e o Bruno Schultz. Eles são daqui mesmo e a banda se formou ano passado. E é isso, né, que a gente está tentando sempre apoiar esse autoral aqui da cidade, que a cidade está precisando, que eu acho que ela realmente está precisando, e ela está começando a ter isso cada vez mais forte. Tô vendo que está tendo muita banda nas nossas expressões que teve agora, assim, pois ó, tá é, rolando. Eu ia até comentar, eu nem comentei no começo do programa as nossas redes sociais, mas é por lá que vocês, de bandas aqui de Santa Maria, podem entrar em contato com a gente, mandar som para cá, né? Isso, a gente nem comentou nas nossas redes exatamente, sociais. Exatamente, né? facebook.com/santademo, twitter.com/stademo, santademo800am@gmail.com. Então, por aí, o pessoal pode sempre manter contato e enviar som. Exato. Porque essa é a proposta do programa, né? Tocar som da cidade e de onde for, mas exato, que tenha exato. Pouco espaço na nossa mídia. E vim aqui no programa, sabe? Uma entrevista ao vivo, uma entrevista mesmo gravada por um telefone para dar espaço para a galera que tá na banda falar um pouco mais, não ficar só com a gente que tá aqui atrás do microfone todo sábado. Exatamente. Quase, sabe? Então, para a galera ter esse contato, essa proximidade, que é uma das funções do programa. Então, vai rolar Downtown também. É legal quando a gente encontra pessoas assim na rua e aí descobre que tem uma banda legal e aí acaba trazendo aqui pro programa. Ontem eu tava no Nossas Expressões, mais tarde a gente vai comentar um pouco mais sobre o festival e a gente acaba conhecendo gente de tudo que é canto, que faz música diferente, que faz rap, que faz reggae, que faz rock. Isso é muito legal, né? Exato, vamos voltar a trazer o nome Cidade de Cultura como... Isso. Como exato, realmente deve, né? Exato. É legal, tá rolando o Nossas Expressões agora, que o DCE sempre organiza. O cara chegou a tocar lá, a gente foi a primeira banda a tocar, eu e os guris. Olha pra nós só. Foi legal, pra nós foi legal. Em breve, entrevista com a banda do porque... Gui aqui, ó. Velha cortesia. A gente tá fazendo som autoral, assim, e depois já foi os caras que fizeram um rap, que eu não me engano, um hip-hop, rap, não me engano, assim. E depois ia ter mais bandas, então a galera, sabe, tá tendo muita coisa, tendo bastante... tá tendo bastante criação, sabe? Criação cultural, a galera tá querendo se expor. Expor, uhum, assim, o que tá acontecendo, sabe? Nos ensaios que a gente vai, às vezes em algum estúdio, aqui que lá, a galera tá fazendo sempre um som autoral. Ontem encontrei um amigo meu que estudou comigo no Politécnico. Estudou comigo não, ele era mais novo que eu no Politécnico, mas enfim. Enfim, ele tava ali no Politécnico junto. O cara se conheceu ali, ele já tava, sabe, tava ensaiando com a banda dele autoral ontem, o cara se encontrou. Então, assim, ó, tá começando a rolar coisa, tá começando a surgir, isso tá bem legal. Isso tá bem legal. E é nessas bandas à noite que o cara acaba conhecendo uma gurizada e ver como é que eles estão se pilhando, como é que... Convidar o pessoal, então, indo, né, pra participar do Nossas Expressões, que é um espaço que o DCE tá dando pras bandas. E, isso. E é legal, independente do estilo que for, do... Claro. Né? E esse ano tá tendo muita. E em breve, a gente quer trazer pra cá o Rima Suprema, que foi quem ouviu ontem lá dos Nossas Expressões. Uhum. A gente trocou uma ideia com a gurizada lá. E como já teve um programa especial de rap, mas agora, como a gente tá trazendo de tudo pro programa, com certeza a gente vai trazer de novo os mesmos estilos pra cá. E é legal, assim, porque eles trazem muito a realidade de onde eles vivem. E isso também é uma forma de mostrar, né, as expressões das pessoas, de onde elas vêm, porque elas fazem esse tipo de música. Exato. Enfim. Bom, então a gente vai ouvir agora, né, o Garagem, isso, com The Interrupters, com My Family, Take Back the Power e White Noise. E da Downtown vai rolar Full Moon, Lightspeed e Wake Up Call. Toca lá, Molina. I got a mother named Mary. Makes you pay for every bit I sweat. You feel today. Oh, we don't need to.

Step by step on my way to Bom, estamos de volta então. No garagem de hoje a gente ouviu Downtown com Wake Up Call, Lightspeed e Full Moon. E antes do Interrupters, White Noise, Take Back the Power e My Family. E agora a gente vai estrear o nosso bloco novo então. O La Mano de Deus, é isto mesmo? Olá, que tal? Eu sei que não é a voz da Laísa, o que deveria vir, mas semana que vem a gente já está providenciando isso. Também o que deveria estamos, vir, é isso mesmo. Até estamos providenciando, que é uma notícia surpresa, uma vinheta. Ó, oh, teremos uma vinheta. Nada mais justo, né? É um quadro. Então, antes de mais nada, o que, que é La Mano de Deus? Pra quem não sabe, foi o grande golpe. Porque não foi uma jogada, foi um golpe de Diego Maradona feito para o jogo da Inglaterra na Copa do Mundo. Por que Mano de Deus? Porque a nossa querida Laísa Sardigra queria fazer o joguinho de palavras com a mão direita e a Mano de Deus. Afinal, também. Ela tá na Argentina, né? Então, ela tá em Buenos Aires, que nada mais justo do que... Buenos Aires ela não tá em Buenos Aires, ela tá... Mendoza. Não, ela tá em Mendoza. Então, nada cara, mais justo que Mendoza, que sonho, né? Tem várias vinícolas legais lá. Laísa, conheça todas por mim, por favor. Obrigada. Faça um tour muito tá legal. Olha ali, ó. Vinícolas. O nível subindo. Mendoza. Então, como a nossa querida Laísa Diggle está em Mendoza, ela também está nos mandando material de lá. Bandas que... estão fazendo sucesso, como que é o exemplo que é a Julio e Agosto. Uma bandinha muito fofinha, a capinha muito fofinha, parece um desenho do Liniers. Olha só, que amor. A Julio e Agosto é uma banda de folk de Buenos Aires, que eles se formaram em 2007. Eles fazem uso de instrumentos como guitarras espanholas, violinos, trombone, e é composta por 7 membros. Sendo eles o Santiago Adano, o Leandro Aspis, o Marcelo Canebari, o Miguel Canebari, irmãos, a Luciana Cunha, o Juan Peña e o Manuel Katz, judeu, dá pra perceber pelo sobrenome. Ao todo eles têm 2 discos, o Julio Agosto que eles lançaram em 2011 e o El Ritmo de las Cosas que eles lançaram ano passado, em 2013. E eles estão trabalhando num EP que vai contar com uma versão da música Sunny Afternoon do Kinks. Nossa, olha ali que a legal. Carinha, ali a carinha dele. Deve ser meigo, né? Porque... ah, é tão meigo quanto a melhor banda. Como é que é? A banda melhor desse nome. A banda mais bonita da cidade. Isso. Ah, tá. Agora, pra ratificar o sucesso que eles estão fazendo, eles estão em turnê na Europa. Ontem eles fizeram um show em Berlim. E antes eles fizeram um show em Praga. Só que eles só tinham grana pro show. Porque eles não tinham hospedagem. E eles falaram isso no Facebook deles. Mas acontece também, né? Essa aventura que é a vida, que a gente tem que levar sem dinheiro. Ai, a vida é uma aventura. Então, pra esse primeiro bloquinho de músicas que a Laísa mandou, a gente vai tocar da banda Julio e Agosto as músicas Que Sueño, El Baile, Correr Para Trás e Del Viso. E depois do intervalo a gente vai tocar mais um outro bloquinho de músicas. Então, toca aí, Molina. Thank you. concierto de jazz. Se me cierran los ojos, no puedo evitar pensar cosas raras, cosas raras. Entonces me acomodo porque sé que va a venir primero los colores, los temblores y después sueño raro, cosas raras. Un árbol peludo, una vaca verde, un gorrión así, una flor muy dulce, un gato pintado con barniz. Rara, cosas raras. Ella camina segura, siempre toma lo que sale a buscar, y mientras baila sonríe, sabe que el labio pasa. El baile está dibujando en el aire un color, y sus sombras se abrazan antes de volver a ser dos. viejo quiere volver a empezar. No le importa si se ve mal. Ah, en la agenda un número va a encontrar. Le sobra la plata para casa, viejos amigos, la estación. Pasan los años, pero no yo. El almacén dormirá el sol, la misma gente, la casa bien, las cosas bien, tirando siempre. El almacén. This next thing is the sort of thing would have been written if everything had happened at the same time, like rock and roll and space travel, but it didn't, and so this song just doesn't exist at all. And what we're going to do now is not a song at all, but nothing at all. It's a thing called Space Trucking, this one, Space Trucking. Bom, então a gente ouviu aí nosso novo bloquinho, né? La Mano de Dios, lá com a colaboração da nossa querida Laísa. A gente ouviu Julio e Agosto com Del Viso, Correr para trás. Olha eu gaguejando aqui no meu portunhol, uma coisa meio, enfim. El Baile e Que Sueño. Agora a gente vai fazer um rápido intervalinho, já voltamos com mais Santa Demo pela Rádio Universidade. Você ouve Rádio Universidade AM, ZYK 292, operando na frequência de 800 kHz com potência de 10 kW. Emissora pública da Universidade Federal de Santa Maria. O FSM, 14 horas e 6 minutos. Alô, amigos da Rádio Universidade, vem aí a 28ª moenda da canção de Santo Antônio da Patrulha. Uma casinha branca no pé da serra, rodeada de jasmineiros e orquídeas em flor. De 15 a 17 de agosto, a diversidade musical estará desfilando no palco da moenda. Músicos, poetas e compositores das mais diversas regiões do Brasil estarão nos emprestando sua arte. Dia 15, show com Elba Ramalho. Dia 16, Luiz Marenco. E dia 17, Nenhum de Nós. 28ª Moenda da Canção, de 15 a 17 de agosto, aqui nos 800 AM. Rádio Universidade, pelos palcos do Rio Grande, a rádio que toca cultura. Apoio cultural, Lojas Becker, Camobi. Soy latino-americano. Um passeio pela América Latina, entrelaçando todas as bandeiras. Nos ventos da Patagônia, do altiplano a Montevidéu. Todos os sábados, 3 horas da tarde, a Rádio Universidade AM apresenta Raízes da América, uma produção de Chico Sousa. Foi alumbrando caminhos, soy el sol de la mañana, sudor de pueblo y antumú, de la tierra americana. Foi alumbrando caminhos, soy el sol de la mañana. As aulas voltaram e você que é pai ou mãe, pode e deve cobrar o ensino de qualidade para os seus filhos. É importante acompanhar o dia a dia deles, verificando se a escola está bem cuidada, se os professores estão passando lição de casa, se a biblioteca está sempre aberta e se a direção está sempre pronta para recebê-lo. Sempre que tiver dúvidas, procure a escola para conversar. Faça a sua parte. Educação de qualidade é um direito de todas as crianças e jovens do país. Todos pela educação. Thank you. Voltamos então com o Santa Demo pela Rádio Universidade 800 AM. Eu sou a Laís e estou aqui com o meu colega Guilherme apresentando o programa. Oi, boa tarde, prazer. Lembrando, pessoal, que vocês podem manter contato com a gente pelas redes sociais: facebook.com/santademo, twitter.com/stademo e santademo800am@gmail.com. É só mandar a tua sugestão, tua crítica, xingar, pode fazer o que quiser. Trocar uma ideia. Só conversa com a gente tá aqui pra isso. E os nossos perfis pessoais também, né, do Facebook. Com certeza, pode procurar. Tá lá eu, o Guilherme, a Laís, a Laíssa, o Léo, a Carol, a Andressa. A gente tá sempre aí, então cheguem pra gente e a gente vai rolar. Pra quem tá chegando agora no programa, a gente tá com uma trilha hoje, Made in Japan, do Deep Purple. Levanta aí um pouquinho. Japan! Agora a gente vai continuar o bloquinho que a gente estreou aqui, que é o La Mano de Deus, que é com a colaboração da Laísa. Antes eu gostaria de fazer um comentário. Thiago Duarte, nosso amigo querido, mandou um recadinho dizendo que tá gostando muito da trilha de tarde, de sábado, de domingo, aquela coisa. Aquela coisa meio... leveza. Aquela coisa uma, de ficar vestido que nem mendigo em casa, de boa. Tá mais um friozinho. E outro recado que eu queria dar, que o Joelson Freitas disse que é o empresário da Velha Cortesã, é isso, Guilherme? Eu sou muito bem de empresário, tá ligado? Ele disse que é pra te parar de se gabar um pouquinho com a banda, porque daqui a pouco ele vai mandar os vídeos do show pro Rick Bonadinho. Não, não é se gabar, eu não me gabo com a banda, tô brincando, tá louco? Gente, tô brincando, é só uma brincadeira. Vamos seguir com o programa aqui. A gente vai ouvir, então, mais Julio e Agosto, com El Ritmo de las Cosas, Gris, Erácio Henriquez e Zombies. Toca lá, Molina! No sé bien Desesperadamente. Ignacio. Hola, hola. Tengo 24 años, soy de Tauro, en el horóscopo chino soy tigre de fuego. Y me dijeron que este era un encuentro de solos y solas y resulta que es un estudio de grabación donde está lleno de cables, micrófonos, gomas, espumas, pianos, y un técnico que se llama Mariano, es de Libra y es muy buen mozo. Mariano. Bésalo. Mariano. Bésalo a Horacio. Como si fuera esta noche la última vez. Bésalo. Bésame. Bésalo a Horacio. Bésame, bésame, bésame. Como si fuera esta noche la última vez. O la primera, Marian. Thank you. los pies de Godzilla o de King Kong brille en pura oscuridad. Essas mulheres têm o dom de fazer o mal. Entram em nossos ouvidos, nas entranhas de nossos espíritos. Elas são endiabradas. Bom, a vinhetinha aí entrou junto, mas é o que vem agora, então eu só vou comentar os sons que tocaram no bloquinho agora, da Julio e Agosto, que é Zombies, Herácio Henriques, Gris e El Ritmo de las Cosas. Foram as músicas que a gente ouviu da estreia do nosso bloquinho, né? O Amando de Deus. Isso. Então já que já entrou a vinheta do Endiabrado, já vamos melhor. Já foi, entrou antes, mas não foi errado, tá ligado? Exatamente. A banda de hoje do Endiabrado é uma homenagem, porque Santa Demo vai prestar sua homenagem a Nessa Chascarillo, que essa semana faleceu. Ela é da banda TPM, né? E antes de ontem ela faleceu. E a Nessa era chamada pelos seus amigos, desde sempre foi uma grande incentivadora do underground e baterista da TPM, que se chama Trabalhar para Morrer, é a sigla do TPM, né? E como publicada nas redes sociais por diversos amigos e diversas bandas. Essa cena é muito O Inimigo, né? O Cúmplice, Futuro, Alquimista. Várias bandas postaram homenagens, então ela se tratava de uma pessoa muito querida no circuito que ela frequentava. O Santa Demo lamenta muito essa grande perda da cena punk e hardcore. E principalmente dos amigos e da sua família, né? Nossos sentimentos ao Flávio Bá, que é integrante da banda Futuro, irmão e o melhor amigo da Nessa. Que descanse em paz, então, que esse mundo é muito doentio para as pessoas tão queridas que estão aqui, infelizmente. Que pesado, né? Pois é. Então a gente vai ouvir nesse bloquinho TPM para homenagear a Nessa. A gente vai ouvir a música Travesseiro, De Que Lado Estão Suas Mãos, Quem Somos, Urge e Direito de Sonhar. Toca lá, Molina. Thank you. seus olhos não enxergam, a sua mente não entende. O que você faz com você? É o que eles querem pra você. Porque nós não podemos pensar. É que eles querem nos enganar. Porque nós somos dominados. Apenas nos deixamos levar. Bom, então a gente ouviu aí da TPM, Direito de Sonhar, Urge, também da TPM, Quem Somos, De Que Lado Estão Suas Mãos e Travesseiro, uma homenagem aí do Santa Demo para Nessa da TPM, que faleceu essa semana. Infelizmente, né, o Hardcore perdeu uma pessoa muito legal para a cena, muito importante. Uhum. Ela tinha 37 anos, a gente estava comentando aqui, nova, deixou um filho também de 10 anos, então... Fique em paz aí nessa. A gente vai seguir com o programa agora. Também mais uma partezinha do Garagem. A gente trouxe uma banda que vai tocar aqui em Santa Maria, dia 31, no Havanas, com outras bandas. Vai ter Bullet Bane, vai ter Devir de Santa Cruz, vai ter Fúria, Bidusilas, After Sleep também, que é uma banda aqui de Santa Maria que tocou ontem no Nossas Expressões. Também não deixem de comparecer no evento, né? Convidar o pessoal. Ah, eu ia comentar que a Downtown, que tocou antes no Garagem, ela tocou ontem no Nossas Expressões. E aí depois eu encontrei o Vinícius, o P.O., que tava no Brahma lá, enfim. Legal. É, a Bullet Bane vai lançar o disco Impávido e Colossus, que tá em turnê aqui pelo Sul, então compareçam lá. Tem ingressos à venda, R$12 com a Andressa, que é nossa integrante Santa Demo. E na hora é 15, se eu não me engano. Isso aí. Então compareçam lá. A Veloz, ela foi formada em junho de 2011, em Santa Rosa, com duas propostas iniciais básicas. Fazer um hardcore cru e direto e voltar a movimentar a cena local da cidade. E também, né, da região, enfim. Após o lançamento de um EP auto-intitulado e algumas mudanças de formação, a banda se estabilizou no segundo semestre de 2012 e já no ano seguinte eles começaram a trabalhar, então, no primeiro álbum completo, que foi lançado de forma independente no começo desse ano agora, 2014, sob o título de Desabafo, o nome do EP deles. Atualmente conta com Lucas Dornelles no vocal, Alan Pansudo e Giovanni Dog Freire nas guitarras, Alcindo Fernandes no baixo e Jean Schmidt na bateria. E com sinceridade e coragem para fazer, eles seguem buscando um espaço então na cena independente do Rio Grande do Sul. Então a gente vai ouvir agora a Veloz. E para quem quiser conferir o som dos caras, é só clicar lá no soundcloud.com/velozoficial. Antes eu esqueci de comentar também, mas as outras bandas também têm SoundCloud. A Julia e Agosto, para quem curtiu, tem a juliagosto.com.ar, né? Ou no facebook.com/julioandagosto, que aí vocês podem dar uma conferida a mais como no trabalho deles, né? Então a gente vai ouvir agora a Veloz com Essa Música Não Tem Um Nome Comprido. Vamos ouvir também mais um ensaio sobre a cegueira, Maldito Ferreiro e Desabafo. Toca lá, Molina. Viver em meu próprio inferno, ostentando com orgulho uma coleção de tags, afogado em tristeza e transpirando um falso amor. Qual será o limite dessa dor? Então me diz por quê? Vou correr atrás de nada e rezando pra não ser engolido pela estrada. Então me diz por quê? Vou correr atrás de nada e rezando pra não ser engolido pela estrada. Don't go. que guardei, até hoje não consegui consumir e destruir. Vale não poder sorrir quando no espelho me olhar. Ouvimos então aí a banda Veloz, que vai tocar no Havanas dia 31, com Desabafo, Maldito Ferreiro, mais um ensaio sobre a cegueira, e essa música não tem um nome comprido. Que baita nome de música, né? Essa música não tem um nome comprido, e acabou ficando mesmo, mas enfim. Mas enfim. É isso aí, o nosso programa está chegando ao final, a gente gostaria de lembrar o pessoal que o Nossas Expressões é um festival que acontece aqui na universidade, e que é legal que o pessoal compareça, isso, né? Lá na Gari. Isso. E tem outra coisa que o Gui queria falar. Que não, é que vai rolar a boate da União hoje, né? Uhum. De noite, tipo, umas 11 horas aqui do lado do Planetário. Uhum. E, enfim, vai ter banda, vai ter galera, vai ter Tereceva Despila. Ah, a clássica do DCE. Clássica DCE, isso aí. Exato. E, cara, é interessante que a galera acho que venha, e acho que a galera vai vir, e que as bandas venham, enfim, e que o DCE e os demais diretórios acadêmicos aqui da universidade, e não só daqui, enfim, das outras universidades que tem aqui em Santa Maria, eles comecem a produzir mais isso, sabe? Uhum. De espaço público ou de pegar e vir tocar. O Molina é o cara que disse desde o início que tocar do lado do Planetário é, tipo, parece que é um lugar que parece que foi feito para isso, sabe? É verdade. Porque tu tá lá, tu bota, como é um lugar aberto, tu bota o amplificador, tu consegue estourar ele, o som vai ficar bom. A guitarra... Fritar a válvula, fazer a válvula, se a válvula tá ali, fazer ela fritar. Fritar, isso aí. Entende? E aí é uma coisa que tá começando a rolar. E eu também gostaria de falar pra galera do DCS, se tem alguém nos ouvindo, esses diretórios, que essas coisas aconteçam mais vezes. porque o Nosso Expressões é um festival legal, tem muita coisa artística, tem, não só banda. Tem mostra audiovisual, tem mostra literária, teve exposição de curtas, teve várias coisas, oficina de grafite. Isso, isso. Então, tipo... Que aconteça mais vezes ao isso ano, aí, sabe? Vamos... Porque ele é uma vez muito simbólica, assim, tipo, ah, o Nosso Expressões tá legal, mas, poxa... Que seja mais constante, e não sabe? Só que tenha, mas que o pessoal compareça, né? Claro. Tipo, vão, prestigiem, tem isso aqui, vão, sabe? Porque não adianta também ter organização e não ter quem vá participar, claro, disso. É a mesma coisa dos festivais, quando a gente consegue trazer uma banda legal de outros lugares pra cá. A Dessa fala, poxa, muito disso. Exatamente, o pessoal, sabe, não comparece, não vai aí apoiar. É, tá. Então, né, fica mais difícil. É difícil. A galera tá começando a comparecer mais, eu acho que já deu, sabe? A galera já esgotou. Uhum. Oh, nosso telefone tá comigo. A galera já esgotou, sabe? Esgotou isso. Não, já diga deu? Alô, diga Santa Demo. Ah, não, brincadeira. Bom, é, não, mas é isso aí, pessoal. É isso aí. Então, o programa de hoje vai ficando por aqui. A gente tem as nossas redes sociais, nosso e-mail, nosso Twitter, facebook.com/santademo. Vocês sabem, é só procurar ali e largar a letra pra gente. Exato. E agora a gente vai ficar com um pouquinho da nossa trilha. A gente vai ouvir Lazy, né? Vai acabar finalizar o programa com isso. Lembrando que só tá tocando Deep Purple, só. Deep Purple em função do lançamento do álbum, do álbum deles, do Made in Japan. Japan. Enfim, e aí... Enfim, eles lançaram em 16 de agosto. Também o dia que o Inter ganhou a sua primeira Libertadores, os guris do Radar comentaram antes. Enfim, é só uma data por simbólica nada, e bonita. Observo, sou São Paulino. E aí a gente vai pegar, a gente tá tocando esse álbum por causa disso, a gente vai encerrar o programa com uma música deste álbum, Lazy. Adeus. Acho que é isso. Tchau. Boa tarde. Até semana que vem. Foi. We'll be right back.